972 decolado, aos 31 no controle, 12, 119, decimal 8, bom voo. 119-8, o Rio 5972, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, o Rio 5972, cruzando 2000 pés na subida da El. E o 5972, contato radar, só está na nível 400, inicialmente direto Leda. Inicialmente direto Leda, subindo para 400, Rio 5972, obrigado. Está pronto para o taxi, que é o 179, autonomia de 4 horas e 23, alternando Brasília. Gente, gol no 074, está livre o táxi à direita. Chame a torre, em 1895, no ponto espera da 10. Chama a torre no ponto espera, 1895, no 074. Direto BDEV. No 074, linha decola da 10, vento 090 graus, ponto nós. Gol 1273, pushback acionamento, remonta. O gol 1273 está no pátio 3. Gente. Boa noite, total 9908-320 Guarulhos, que é a gente volta para a autorização. Ok, total 9908, está plano para cópia? Afirmo. Ok, está autorizado Guarulhos, o nível é o 320, Aí prossegue na UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após BH a Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, a subida é da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, vai interceptar a UP Zulu 16, o controle 19. Decimal 8, o transponder é o 5074. É, desculpa, direto com o fixo? Da El. Ah, ciente. A curva à direita, voar da El, sem restrições. Sou 1074. Direto livre, direto forte. 7198 é o controle, 0074 é o transponder, total 9908. Correto, total 9908, chame no pátio 3, quando pronto. Faremos pronto para o pátio de Salvador, tá 3305, flashback acionamento, metro. Ok, o TAM 3305 está autorizado no 62 e chame táxi. Reportará, 3365, 3305, obrigado. Qual foi a última aeronave que modulou? Voo 1273. Ok, o ano 273 no pátio 3 está autorizado. Puxa, acionamento, chantax. Salvador, voo 1273 com 62 a bordo, 3 horas e 29 de autonomia, alternando Campinas, pronto para o táxi. Gente, voo 1273, calibre o táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. E aí, voo 1273. Autorizado via parte principal. Vou esperar que para 1 ou 2, principal 9. Boa noite. 6224, desce para 2000 pés, ajuste 9014, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, chamar 6224. Gol 9074, chame Recife 1251, no TR3395. Salvador, 273, a linha decola da 10, vento 080 graus com 8 nós. A linha decola da 273. Táxi 1-6-6-3-40, Natal. Livre o táxi, via Pátio Índia, no ponto de espera 1895, TAN 3305. Pátio Índia 1895, bom trabalho, obrigado. Salvador, uma boa, 3305, próximo ao ponto de espera, 10, está pronto. Ali mantém 10. Sim, mantém 10, 3305. Fala 273, decolado aos 45, controle 1, 9.8, bom voo. 9.8, gol 273, bom trabalho. O Xaner 6224, torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 1273, passando 1600. 1273, contato radar, sul para nível de voo 360, saída da El. Saída da El, subindo para o 960. Senhora, confirme, é o 360 para o gol 1273? Afirmativo, 360-1273. Ok, 360-1273. A 074, siga. Chamou em 251, Quente, tente então 1260, alternando 288. É 224, check trem, livre pouso não no 0, vento 090 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 4. Baixou e travou, tá livre o pouso, Oceanair 6224. 305, decolada aos 48, controle 19.8, bom voo. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, o TAM 3305. TAM 3305, contato radar, sopa nível de voo 330, saída PUCA. 330 PUCA, pode voar direto, Caju. Voz de coordenação. TAM 3305, seguindo orientação em centro Recife, deverá manter a saída. Mantendo a saída. Tango India 770, descend to flight level 050, my arrival. My arrival, flight level 050, number Tango India 770. Total 9908, está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, e táxi Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. 3 para o principal pela Índia, ponto de espera da 10, torre 1918. Meia 224, solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado, senhor, até já. Boa noite, 9908, a linha decola da 10, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. Né, 6224, está livre táxi de Alfa e Juliette. O portão é o 07. Alfa, Juliette, confirma 07? Afirmo, o que temos aqui no sistema hoje é o 07. Tá, agora então, 07, linha 224. O fim da Copa do Pocket. Vou checar aqui com a Infraero. Nós temos aqui eu parquear no 7, mas temos também aqui o plano de saída. E consta o senhor saindo no gate 1 aqui. É, mantenha a posição antes da Juliette, o 6224. Tá mantendo a sua direita, 0224. Acione identificação, desça para nível de voo 050, mantenha a chegada, segue como número 2 na aproximação. Na 6224, solo? Prossiga, vai 6224. O gate é o 07 mesmo, ok? Prossiga pela Juliette até o 07. Juliette 07, é 224. 3395. 1251, alterne 3395. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Decolado 54, controle 19.8, bom voo. 19.8, boa noite. Controle, boa noite, total 9908, decolado na Dael. Total 9908, contato radar, suba para nível 320, Dael. Para a proa 327, gente. Seu provisório, poderíamos aproar direto Leda, faz a curva? Frisado, direto Leda. Obrigado. Chame Recife 2545, alterne 13325. 3305, obrigado, bom trabalho. Obrigada, bom voo. AB5809, boa noite, desça para níveis voo 050, chega da margem. India 770 approaching 50 and it's up. Papa Tango India 770 descend to 2000 feet, QNH 1014. Clear ILS final approach to report reception look like. Call the established localizer and we're descending 2000 feet 1014. Papa Tango India 770.